Um trago, dois tragos, a droga do cigarro. Um gole, dois goles, a droga que te engole. A vida limpa é longa, loucura são segundos. O crack, a cocaína são fim, ser futuro. Vamos viver, vamos ser felizes de verdade. A droga mata, não traz felicidade.